ZYL 258. Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Nova FM e Manhuaçu. A sua M. Show da amizade. Rádio Manhuaçu. Olha a hora, 1h49. Show da amizade. Segue na sua tarde, no seu rádio. Até as 4, vamos juntos. A sua participação também. Falando música 33, 32, 32, 45 e 33, 32, 40, 80. Você liga, participa com a gente aqui no programa. A sua participação pra gente é muito legal, tá bom? É motivo de muita alegria. Bom, a Roseli Barbosa, Igrejinha dos Vieiras, Durandé, tá com o rádio ligado, tá curtindo a Mãe Iguaçu, tá curtindo o Show da Amizade. Tá bom, Roseli? Aquele abraço, ótima tarde, obrigado pelo carinho, pela audiência aí em Durandé, Igrejinha dos Vieiras. A música com Ronan. Agora. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escute agora. Agora eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor. Da paixão que faz gritar um coração que chora. O meu corpo te procura, o meu desejo quer você agora. Agora eu não tenho outra saída. Tô te dando a minha vida, então devolvo o seu amor. Foi bom, eu te peço e o coração implora. Te prometo que te faço meu eterno amor agora. Sei que posso te perder de vez. Com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escute agora. Suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor. Agora, com a força da paixão que faz gritar um coração que chora. O meu corpo te procura, o meu desejo quer você agora. Tô te dando a minha vida, então devolvo o seu amor. Agora penso em tudo que foi bom. Eu te peço e o coração implora. Te prometo que te faço meu eterno amor. aí, vivendo cada segundo dentro do seu mundo. Olha eu aí, olha eu aí, mesmo distante, mas sei que estou sempre presente. Olha eu aí, olha eu aí, nas coisas que você mais gosta e encontra a resposta para a solidão. Olha eu aí, mostrando que esse amor tão lindo ainda toca no fundo do seu coração. Se olha no espelho, meu rosto você vê. Se toca a nossa música, mexe com você. Na hora do café, na mesa do jantar, na hora de dormir, eu nunca te abandono. Até no seu sono eu estou aí. Olha eu aí, olha eu aí, mesmo em pensamento, em todo momento. Olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, mesmo em pensamento, em todo momento. Olha eu. Show da Amizade, olha eu aí. Agora 1h57, a hora certa para fecharmos essa sequência. Tem mais uma, tem Paula Fernandes para você. A paz desse amor. Olha eu. Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço e a relação foi pro espaço, fiquei sem chão. Na hora que você ficou em dúvida do sentimento, eu tava aí dentro do seu coração. Agora eu já sei, pintou saudade, quer tentar de novo. E a nossa vida tá em jogo, eu te falei. Que a hora de você vir me dizer que você tá de volta e bater a porta e se arrepender. Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso. E me doeu sentir que me deixar pra você foi preciso. Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse. Eu esperei que você voltasse pra nós. Meu caminho, prometa que não vai coração foi pro espaço, fiquei sem chão. Na hora que você ficou em dúvida do sentimento, eu tava aí dentro do seu coração. Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso. E me doeu sentir que me deixar pra você foi preciso. Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse. Eu esperei que você voltasse. Melhor de mim, desse amor. Aí a Paula Fernandes, no Show da Amizade, a paz desse amor. A hora certa, 2:01. CYL258, Rádio Manhã Azul AM, 710 kHz, emissora da Fundação Expansão Cultural, Manhã Azul, Minas Gerais. Mais Saúde, o plano social familiar para você e sua família. O único com descontos especiais em estabelecimentos comerciais. Médicos, dentistas, óticas, funerárias, farmácias, cursos, autoescolas e ambulância. Plano social familiar Mais Saúde. Mais proteção para a sua família. Parceria exclusiva, Laboratório Apolo e Multimed. Televendas 33-3331-4300. Meu compadre, veja só a sorte que eu dei. Eu fui na Constrular e saí muito feliz. Minha obra tá ficando do jeito que eu sempre quis. E o material é bom? É bom demais. Tem tudo que eu preciso, tem muito mais. Na Constrular, o preço baixo toda hora. Meu compadre, sai da frente, tô indo pra lá agora. A Constrular, Avenida Barão do Rio Branco, 320 Baixada, Manhuaçu, telefone 3339-1200. Constrular baterias de construção. Plano Social Familiar em Vida, desde quando surgiu? Em 1997, há 18 anos, poucas pessoas imaginavam o quanto de benefícios estava chegando para facilitar nossas vidas. Ao longo desses anos, o Envida foi conquistando seu espaço graças à competência de toda a sua equipe. Viver bem é viver com a qualidade Envida. Associe-se, ligue 3331-2336. Na Claro, você curte o WhatsApp, Facebook e Twitter ilimitados, sem descontar na franquia de internet. Isso mesmo, redes sociais ilimitadas. É por isso que a Claro é o chip da internet. Com planos a partir de R$ 31,90, você tem 800 mega de internet para aproveitar o 4G Max, líder em velocidade no Brasil. Quer ficar conectado? Venha para o chip da internet. Venha para a Claro. Acesse claro.com.br/ilimitado e saiba mais. Claro, é você quem faz o agora. A Luca Telhas é a melhor opção em cobertura para sua casa. Disponível em 7 cores para deixar sua residência ainda mais bonita. Telhas altamente resistentes, imune a fungos e lodo. Faça-nos uma visita e comprove. Ou solicite a visita de nosso representante. Luca Telhas, em Reduto, na MG 111, saída para Manhumirim. Acesse www.lucatelhas.com.br ou ligue 33-3378-4477. Show da Amizade, girando com a notícia. Olha a hora na sua tarde, agora são 2h04, horário brasileiro de verão, para você ligado, sintonizado em toda a região, também através da internet no portal tribunadoleste.com.br. Aquele abraço, ótima tarde. Vamos à informação. Bom, e com a economia em recessão e o mercado de trabalho em baixa, concursos nacionais, estaduais e municipais previstos para 2016 viraram meta para muitos trabalhadores e até pequenos empreendedores mineiros. Cursinhos para duas seleções que escaparam do corte no orçamento federal e foram autorizadas para este ano, INSS e IBGE, estão entre os mais procurados. Mas candidatos também se prepararam ou se preparam para disputar cargos em órgãos do Estado e prefeituras. No total, são quase 9 mil vagas em Minas Gerais, com salários entre R$ 1.600 e R$ 9 mil reais. Em Belo Horizonte, concursos preparatórios calculam que a leva de concursos em meio à crise econômica aumentou as matrículas em 40%. Afetada pela recessão, a ex-empreendedora Tarsila Rezende, de 35 anos, aposta nas provas do INSS para conquistar estabilidade. Ela vendeu parte de sua empresa e, desde então, ela está se dedicando ao concurso, né, do INSS. Tá certo, né? Está aí pessoas se preparando, cada dia mais de estudantes, né? Pessoas que estão atrás de uma vaga aí, né? Em concursos como os do IBGE, do INSS, com maior estabilidade, estão se preparando mais e mais e mais e em busca aí de cursinhos para essa preparação melhor. Tá certo? Informação aqui no Show da Amizade, são 2h06. Olha, confira as ofertas da mercearia Nossa Senhora Aparecida. Arroz bem solto, 5 quilos, R$ 7,99. Fígado de frango, pif paf, pacote 98 centavos. Margarina Quali, 500 gramas, R$ 3,99. Leite Porto Alegre, litro, R$ 1,99. Refresco em pó Tang, 89 centavos. Refrigerante Skin, 2 litros, R$ 2,99. Mercearia Nossa Senhora Aparecida, em dois endereços, Centro e Alfa Sul. Do verão. Terça do Peixe é só no Pachá. Aproveite! Filé de tilápia 500 gramas, R$ 14,99. Tilápia em postas, 1 quilo, R$ 15,99. Filé de polaca, 1 quilo, R$ 14,99. Cação em postas, 800 gramas, R$ 14,99. Piramutaba em postas, 1 quilo, R$ 14,99. Filé de pescadinha, 1 quilo, R$ 11,99. Azeitona verde, lá violeteira, sachê 100 gramas, só R$ 1,99. Não perca, é só nesta terça. Vem pro Pachá. Você viu, compadre, as promoção da Alcance Material de Construção? Tô sabendo, não é? Escuta só, piso revestimento classe A a partir de R$ 9,90 o metro, tinta 18 litros a partir de R$ 49,90, caixa d'água forte leve 1000 litros, só R$ 299, pra pagamento à vista, em dinheiro ou cartão. Assim tá fácil construir, né, compadre? É, e as compras da sua obra você pode pagar em 10 vezes sem juro no cartão de crédito ou no crediário da loja ou usar o ConstruCard. Alcance Material de Construção, frente à pracinha da rodoviária, em Manhuaçu, telefone 3331-3233. Preste atenção na batida do seu coração. Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é melhor para você. O seu coração esperou o ano inteiro. E agora é só alegria. Saldão do Costão. É para toda a família. E em até 10 vezes. Saldão do Costão. No doidão da região, bate forte o coração. Saldão do Costão. O saldão do seu coração. Costão, o doidão do saldão. Olha a hora, 3h44, reta final do Show da Amizade. Capital Inicial e Seu Jorge, aqui na tarde da manhã, Uaçu. Vai e vem. Sem destino, dá vontade 2h47, reta final do Show da Amizade. A música não para. Sem Mica, aqui no Show da Amizade, deixa molhar. Show da Amizade. Muito bem, são 3h51, reta final do Show da Amizade, mas ainda tem tempo para deixar você bem informado. Vamos à participação de Jailton Pereira. Jailton, boa tarde. Muito bem, são 3h53, a participação de Jailton Pereira. Alguns piques aí no finalzinho da participação do Jailton, né, devido à ligação que não estava muito boa. Mas falando desses dois acidentes, felizmente, com ferimentos leves, né, nesses dois acidentes, e devido aí às chuvas, né, ou a chuva que vem caindo desde amanhã de hoje, agora deu um tempinho, não está chovendo nesse exato momento aqui em Manhuaçu, mas devido a essa chuva, né, essas chuvas que caíram, esses acidentes aí, felizmente, sem vítimas fatais e nenhum ferimento mais grave, né? Felizmente. 3h54 agora. Rede Construai é a primeira rede de materiais de construção de Minas Gerais. Variedade de qualidade pra construir ou reformar. Vem pra construir que tem, vem. O melhor atendimento, crédito facilitado, preço baixo e pagamento parcelado. Vem, vem pra Rede Construai. Em Manhuaçu, Construai é Predale. 3339-4000. Vem, meu compadre, veja só a sorte que eu dei. Eu fui na Construai e saí muito feliz. Minha obra tá ficando do jeito que eu sempre quis. E o material é bom? É bom demais. Lá tem tudo que eu preciso, tem muito mais. Na Construai, do preço baixo toda hora. Meu compadre, sai da frente, tô indo pra lá agora. A Constrular, Avenida Barão do Rio Branco, 320 Baixada, Manhuaçu. Telefone 3339-1200. Constrular materiais de construção. Tá sentindo a barriga estufada, gastrite e azia? Ou sofrendo com a má digestão? Tem uma dica saudável pra você: o chá amargo. Tem mudado a vida de muita gente. Não é medicamento, é um produto natural composto por ervas medicinais naturais: carqueja, hortelã, chá verde, quassia e camomila. O amargo combate a gordura do fígado, contribui na redução do açúcar no organismo e ajuda a eliminar pedra nos rins e na vesícula, além de reduzir o ácido úrico. A marca é amarela e a embalagem é especial, com vários detalhes em alto relevo. É mais saúde e bem-estar pro seu dia. Laboratório Apollo, há mais de 45 anos. Agilidade, pontualidade e atendimento de excelência aos nossos clientes com conforto. Resultados de exames pela internet e um delicioso café da manhã. Apollo, venha conhecer o laboratório da sua confiança. Aparelhos modernos e avançados equipamentos de análises clínicas. Apollo, fazemos coleta em domicílio. Laboratório Apollo, feito para você. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Pagar mais dívida, lógico, né? Terminar a reforma da minha casa, pegar do marido dar um jardim com ela pra viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$2 mil cada no Giro da Sorte. Três carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. Venha para os novos cursos da Faculdade do Futuro: Engenharia de Produção, Administração e Ciências Contábeis. Inscreva-se agora e estude na Faculdade do Futuro. Provas dia 14/1 e 28/1. Ou agende sua prova. Uma formação de qualidade faz toda a diferença no mercado. 3333-31-1214. Curta nosso Face ou acesse faculdadedofuturo.com.br. Ah, e se você já estiver matriculado em outra faculdade, nós isentamos a sua matrícula. Show da Amizade. Olha, 3:56, final de programa. Vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a você pela sintonia, pela companhia, marcando um novo encontro para amanhã, quarta-feira, a partir de meio-dia, na sequência, Vanto Ferreira e o Recordações. Aquele abraço, a última de hoje, Banda Malta, Dona da Voz. Tchau, gente. Dona da voz que me conduz, meu motivo pra sonhar. Éramos dois, vivo sem um, pelo mesmo ar. Ser o seu dom, minha oração, o segredo no olhar. Por onde for, tudo que sou, já está marcado. Juras ao vento, tempo não levou. Sonhos e retratos, cada momento que em nós ficou. Faz lembrar, é só você e eu, mais ninguém. Tudo em nós dois me faz tão bem. Tão longe, tão perto de mim. É só você e eu, outra vez, cantando pra te convencer. Na, na, na, na, na. Dona da voz, conduz meu motivo. você. Rádio Manhuaçu AM apresentou Show da Amizade, um show na sua tarde.